потом железным дулом. Trasso 08 și cu 34 vădie. Control Salvador, vădie cu 324. E da Pucă, statul 90 și cu 324. Abraço, 9 Delta. Controle. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, decolou da 107. Vai bater a escuta o Índia November Alpha. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, André. Falado na saída Arbor, senhor. aeronave. Controle Salvador, boa, Tan 3179. faz o giro da direita, giro para bastante, para dois estrofes. Pode voar direto o brinco da presente? Bom dia, o Azul 9979. Motor Salvador, bom dia, hoje na 6312, saída PUC. Possível solicita apoio de Aracaju 63, 12.